Baratinho no dobrado, tudo pilantrola. Comigo não, escrever no olho é pra comer. 2 mais 2 são 4, estudei até a 4ª série. Mas sem fazer minha coisa, minhas contas. Vou começar a chupar fica da puta. Eu ostentar com porra da buceta. Negócio de me pagar de baratinho pra gente. Eu viro logo a desgraça, vai ser os Emirados. Essa é dos Emirados, vou falar pra ti. Essa é dos Emirados, vou falar pra ti. É só sentar aqui, é só sentar aqui. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba, receba, joga pra cima, vai, vai, vai, vai. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba. Essa é dos Emirados, vou falar pra ti. Essa é dos Emirados, vou falar pra ti. É só sentar aqui, é só sentar aqui. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba, receba o saco de cimento pra ti. O saco de cimento pra ti. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba, receba o saco de cimento pra ti. Receba, receba o saco de cimento pra ti. E aí, tiozão? Esse é o som do povo, brada. E aí, meninas? Que delícia de música.